Era uma vez uma linda princesa. Mas havia um terrível feitiço sobre ela que só poderia ser quebrado pelo primeiro beijo do amor. Ela foi trancafiada num castelo, guardada por um terrível dragão que cuspia fogo. Muitos bravos cavaleiros tentaram libertá-la dessa horrível prisão, mas ninguém conseguiu. Ela esperou sob a guarda do dragão, no quarto mais alto da torre mais alta, por seu verdadeiro amor. E pelo primeiro beijo de seu verdadeiro amor. Como se isso fosse acontecer, que monte de... Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. The years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're coming up now, wait till you get older. But the media men beg to differ. Judging by the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Atrás dele! Oh, espera aí! Sabe o que essa coisa pode fazer com você? É! Ele mói os teus ossos pra pôr no pão. Tá bom. Na verdade, isso faria um gigante. Os ogros são muito piores. Eles costuram uma roupa com a sua pele, comem o seu fígado, espremem bem os seus olhos. É mais gostoso na torrada. Pra trás! Pra trás, Dexta! Pra trás! Estou avisando! Legal. Essa é a parte que vocês saem correndo. E fiquem longe! Curam-se criaturas recompensa. Muito bem, está cheia, podem levar. Cuidado, vamos! Nossa! Me dá isso aqui! Seus dias de voo acabaram! São 20 moedas de prata pela bruxa. Próximo. Míseras 20 moedas. Vamos! Senta aqui! Fica quieto! Por favor, não me entrega. Nunca mais vou ser teimoso. Eu posso mudar, vai. Me dá outra chance. Cala a boca. Próximo. O que tem? Este boneco de madeira. Eu não sou boneco. Eu sou de verdade. 5 moedas pelo brinquedo endemoniado. Podem levar. Pai, por favor, não me deixe. O próximo. O que trouxe? Bem, eu tenho um burro falante. Certo. Bom, isso vale 10 moedas, se você conseguir provar. Oh, vamos lá, amiguinho. Bom. Ah, ele só está nervoso. Ele é mesmo um tagarela. Fala, seu cabeça dura, fala! Já ouviu o suficiente. Guardas! Não, não, ele fala. Fala sim. Eu sei falar, adoro falar. Sou a porcaria mais falante que vocês já viram. Tirem ela da minha frente. Não, não, eu juro! Vamos, ah, me larguem, ele fala, fala! Ei, eu tô voando! Ele sabe voar! Ele sabe voar! E falar! É isso aí! Agora sou um burro falante voador! Para ter visto um homem voar, o mesmo elefante voar. Mas aposto que nunca viram um burro voar! Ai! Peguem ele! Vamos! Você aí, ogro. Sim? Por ordem do Lorde Farquaad, eu estou autorizado a prender os dois e transportá-los até a área de detenção apropriada. É mesmo? Você e quem mais? Cara, você foi... Você foi simplesmente demais. Incrível. Tá falando... comigo? É, eu tava falando contigo. Posso te dizer que você arrebentou mesmo, cara. Aqueles guardas estavam se achando o máximo. Aí você apareceu e... BUM! Eles começaram a correr de um lado pro outro, feito cego em tiroteio. Sabe, isso foi mesmo um barato de ver, cara. Ah, que ótimo. Mesmo? Cara, que bom estar livre. Agora, por que você não vai comemorar sua liberdade com seus amigos? Mas eu não tenho amigos. E eu não vou sair por aí sozinho. Ei, hey, espere um pouco. Eu tive uma grande ideia. Vou ficar do teu lado. Você é uma máquina de destruição em massa. Juntos a gente bota qualquer mané pra correr. Essa me assustou. Se você não se importa que eu diga, se isso não der certo, o seu bafo deve dar conta de serviço, porque tá precisando de um chiclete de menta. Que bafo horrível! Você quase queimou os pelos do meu nariz. Queria da vez em que... Aí eu comi umas amoras estragadas. Fiquei com gases mais esquisitos da minha vida. Por que você está me seguindo? Te digo por quê. Mas que solidão. Ninguém aqui ao lado. Achei a solução. Não sou mais maltratado. Mas quem tem um amigo... Para de cantar! Não me admira que não tenha amigos. Uau! Só um amigo de verdade seria tão honesto? Escuta, ô burrinho, olha pra mim. O que que eu sou? Bem alto. Não! Sou um ogro, sabe? Peguem suas tochas e rifles! Não te incomoda isso? Não mesmo. Mesmo? Mesmo, mesmo. Hã? Cara, eu gosto de você. Qual é o seu nome? Shrek. Shrek? Sabe o que eu gosto em você, Shrek? Você tem aquele ar de... Eu não tô nem aí pro que os outros pensam de mim. Eu gosto disso, eu respeito isso, Shrek. Você é legal. Ah, olha só. Quem ia querer morar num lugar assim? Essa é a minha casa. Oh, é uma graça, linda mesmo, sabe? Você é um decorador e tanto. É incrível o que você fez com um orçamento tão modesto. Gostei da pedra. Pedra muito bonita. Afaste-se, perigo. Ogro. Não gosta muito de diversão, não é? Eu gosto de ficar sozinho. Sabe, eu também. E mais uma coisa que temos em comum. Tipo, odeio quando tem alguém no meu pé. Você tenta dar uma dica pro cara, mas ele não se manca. Aí fica aquele silêncio enorme, chato e... Posso ficar com você? Ah, o quê? Posso ficar com você? Por favor. Ah, claro. Mesmo? Não. Por favor, eu não quero voltar pra lá. É muito chato ser considerado anormal. Bom, talvez saiba, mas é por isso que temos que ficar juntos. Precisa me deixar ficar. Por favor, por favor. Ok, ok. Mas só por uma noite. Ah, obrigado. O que está Não, pode ser divertido. Podemos ficar acordados até tarde contando histórias. E de manhã, eu te faço panquecas. Onde é que eu durmo? Lá fora! Oh, é. Tá tudo bem. É, quer dizer, eu não te conheço, você não me conhece. Então, acho que lá fora é melhor, não é? Eu já tô indo. Boa noite. Ah, quer dizer, eu gosto do ar livre. Sou um burro. Assim, ao ar livre. Bom, vou ficar quieto, sozinho aqui fora. Que solidão. Ninguém aqui ao lado. Pensei que tinha te mandado ficar fora. Eu tô aqui fora. Bom, senhores, não chega aos pés da fazenda, mas não temos escolha. Bom, não é a nossa casa, mas quebra um galho. Que cama adorável. Peguei! Encontrei queijo. Coisa horrível. É você, Gordon? É claro que sou eu. Chega! O que estão fazendo na minha casa? Ei! Ah, não, não, não. Mulher morta, cai fora. Ei, onde é que vamos colocá-la? Pegaram a cama. Hã? Hã? Qual é? Eu vivo num pântano. Eu coloco avisos. Sou um ogro terrível. O que eu preciso fazer para ter um pouco de privacidade? Oh, não. Oh, não. Não! Não! O que estão fazendo no meu pântano? Tá legal. Fora daqui, todos vocês. Vamos, vamos, sai fora. Sai fora. Ei! Espere por mim. Não, não. Aí não, aí não. Ei, não olha pra mim, eu não convidei eles. Puxa vida, ninguém nos convidou. O quê? Fomos forçados a vir aqui. Por quem? Lord Farquaad. Ele soprou e assinou o pedido de despejo. Ah, tudo bem. Quem sabe onde está esse tal de Farquaad? Eu sei onde ele está. Será que mais alguém sabe onde encontrá-lo? Qualquer um! Eu! Alguém! Eu, escolhe! Eu sei! Eu! Ok, legal. Atenção todas as coisas de contos de fadas! Nada de se acomodarem aqui! As boas-vindas pra vocês já terminaram. Na verdade, vou atrás desse tal de Farquaad agora mesmo, pra tirar vocês das minhas terras e voltarem de onde vieram. Ei, você vem comigo. Legal, é isso que eu gosto de ouvir, cara. Shrek e burro, dois amigos de fé numa batalha, numa aventura da cidade. Adorei! De novo viajar. Canta comigo, Joel. Só posso esperar pra viajar. O que eu te falei sobre cantar? Posso assoviar? Não. E cantar lá? Tudo bem. Boca fechada. Já chega. Está pronto para falar? Corra, corra, corra. O mais rápido que puder. Não pode me pegar. Eu sou o Homem Biscoito. Você é um monstro. Eu não sou um monstro aqui. Você sim. Você e o resto daquele lixo de conto de fadas que suja o meu mundo perfeito. Agora me diga, onde estão os outros? Me coma! Tentei ser justo com você. Agora minha paciência chegou ao fim. Diga-me ou eu vou... Não, não, os botões não. Não, não, os botões de açúcar não. Muito bem, então quem os esconde? Tá bom, eu falo. Conhece o soldado? O soldado? É, o soldado. Sim, eu conheço esse soldado. O de cabeça de papel? Bom, ela casou com aquele soldado. Aquele soldado? É, aquele soldado! Ela casou com aquele soldado? Milord, encontramos. Bem, o que estão esperando? Podem trazer. Oh. Espelho mágico. Não diga nada a ele. Não. Boa noite. Espelho, espelho meu, existe um reino mais perfeito do que o meu? Bom, na verdade, você não é rei. Ah, Telônios. Você dizia? Quer dizer que não é rei ainda, mas pode se tornar um. Só precisa se casar com uma princesa. Continue. Então, vamos. Sente-se e relaxe, meu Lorde. Porque chegou a hora de conhecer as candidatas a noivas de hoje. E aqui estão. Candidata número um é uma moça que foi presa em um reino muito distante. Gosta de sushi e banhos quentes. Seus hobbies incluem cozinhar e limpar para suas duas irmãs mais. Uma salva de palmas para a Cinderela. A candidata número 2 é uma garota de capa da Terra da Fantasia. Embora viva com outros 7 homens, ela não é fácil. Basta beijar seus lábios congelados para descobrir que moça cheia de energia ela é. Vamos, aplausos para a Branca de Neve. Por último, mas também especial, a candidata número 3 é uma ruiva ardente de um castelo guardado por um dragão cercado por lava. Mas não deixe que isso te esfrie. Ela é um estouro. Gosta de pinhas coladas e passear no meio da chuva, esperando que a salvem, princesa Fiona. Então, será a candidata número 1, a número 2 ou a candidata número 3? Número 3. Lord Farquaad, o senhor escolheu a princesa Fiona. Princesa Fiona. Ela é perfeita. Agora o que eu preciso é arrumar alguém. Mas talvez eu deva mencionar uma pequena coisa que acontece à noite. Eu arrumo. Sim, mas após o pôr do sol... Silêncio! Transformarei essa princesa Fiona em minha rainha. E Duloc finalmente terá o rei perfeito. Capitão, junte seus melhores homens. Vamos ter um torneio! Você estacionou em Lancelot. É isso, está bem ali. Ali é Duloc. Eu falei que encontrava. Então... Esse deve ser o castelo do Lorde Farquaad. É, o palácio. Será que ele está querendo compensar alguma coisa? Ah. Ei, espera aí, Shrek! Vamos, querida, estamos atrasados. Ei, você! Ah! Espere um pouco. Eu, olha, eu não vou te devorar. Eu só... Tá calmo. Muito calmo. Velha loja de souvenir. Ué, cadê todo mundo? Ei, olha isso! Não. Não. Bravos cavaleiros! Tá legal, você está pedindo os tapas no traseiro. Ah, foi mal. Esse campeão terá a honra. Não. O privilégio de partir e resgatar a linda princesa Fiona da guarda daquele dragão feroz. Se, por qualquer razão, o vencedor não obtiver sucesso, o primeiro que correr até lá tomará seu lugar. Ou qualquer coisa parecida. Alguns de vocês podem morrer, mas é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. Que se inicie o torneio! Isso! É nojento! Ah, isso não foi nada legal. Ele é só um burro, cara. Quê? Deveras. Homens, novo plano! Quem matar o ogro será declarado o novo campeão! Atrás dele! Hã? Gente, qual é? Sem essa! Nós não podemos resolver isso bebendo? Não! Então tá. Vamos! Estou aqui até quinta. Prove a vitela. Devo dar a ordem, senhor? Não. Tenho uma ideia melhor. Povo de Duloc, eu lhes dou o nosso campeão. Quê? Meus parabéns, ogro. Ganhou a honra de embarcar numa grande e nobre busca. Busca? Eu já estou numa busca para recuperar o meu pântano. Seu pântano? É, o meu pântano. Onde você jogou aquelas criaturas de contos de fadas? Entendi. Certo, ogro, façamos um trato. Vá nesta busca por mim e eu lhe devolvo o seu pântano. Exatamente como estava? Até a última pedra coberta de musgo. E os invasores? Bem longe dali. Que tipo de busca? Ok, deixa eu entender bem. Você vai lutar com um dragão e salvar uma princesa só pro Farquaad te devolver o pântano que você só não tem porque ele encheu de gente esquisita. É isso mesmo? Sabe, acho que tem um bom motivo pros burros não falarem. Ah, eu não entendo, Shrek. Por que você não deu uma de monstro neles, sabe? Estrangular, prender no castelo, moer os ossos e pôr no pão, sabe? Serviço completo. Oh, entendi. Talvez eu devesse ter decapitado toda a vila e pendurado as cabeças, pegado uma faca, cortado a barriga e bebido seus fluidos. O que, que você acha disso? Não acho legal, não. Para sua informação, há mais do que se imagina no zoo. Exemplo? Exemplo? Ok. Nós somos como cebolas. Fedem? Sim. Não! Oh, fazem você chorar. Não! Ah, deixa eles no sol, eles ficam marrons e soltam aqueles cabelinhos. Não! Camadas! As cebolas têm camadas. Os ogros têm camadas. A cebola tem camadas, entendeu? Nós dois temos camadas. Vocês dois têm camadas. Sabe, nem todo mundo gosta de cebola. Bolo! Todo mundo adora bolo e tem camadas. Eu não ligo pro que todo mundo gosta. Ogros não são como bolos. Sabe do que todo mundo gosta? Pavê. Já conheceu alguém que você falasse, ei, vamos comer pavê? E ele dissesse, céus, não gosto de pavê. Pavê é delicioso. Não! Sua besta ambulante de irritação constante. Os ogros não são como a cebola. Fim da história. Bye, bye. Tchauzinho. O pavê deve ser a coisa mais deliciosa de todo mundo. Eu Sabe, adoro pavê. Eu acho que eu Shrek, prefiro você, você tem um cantando. Lenço de papel aí? Sabe, tá a maior sujeira aqui. Só de falar em pavê, eu me papei todo. I'm on my way from misery to happiness to be. I'm on my way from misery to happiness to be. And everything that you receive up yonder is what you give. Shrek, você fez isso? Cara, é bom você avisar aos outros antes de soltar um. Eu tava até de boca aberta. Pode acreditar, se fosse eu, tu já era. Isso é enxofre. Nós devemos estar perto. Ah, legal, enxofre. Não vem com essa história de enxofre, não, tá? Eu sei bem o que eu senti e não era enxofre. E não saiu do chão também, não. Com certeza é grande, mas olha a localização. Shrek, lembra quando você disse que os monstros têm camadas? Sei. Bom, eu tenho uma confissão para te fazer. Os burros não têm camadas. Nós não escondemos nosso medo dentro da manga. Espera aí, os burros não têm mangas. Você me entendeu. Oh, não vai me dizer que tem medo de altura. Não, eu só fico desconfortável de andar numa ponte de corda sobre um lago de lava fervente. Que isso, burro? Estou bem aqui do seu lado, ok? Para te dar apoio emocional. A gente encara essa barra juntos, um passinho de cada vez. Mesmo? Mesmo, mesmo. Ok, assim eu me sinto melhor. Continua andando e não olha para baixo. Não olha para baixo, não olha para baixo. Continua andando e não olha para baixo. Não olha. Continua andando e não olha para baixo. Ah! Eu tô olhando pra baixo. Ah, gente, eu caí fora, por favor. Mas já está no meio do caminho. É, mas eu sei que a outra metade é segura. Então tá, não tenho tempo pra isso. Volta você. Espera. Então vamos dançar, ok? Vamos. Não faz isso. Oh, desculpa. Fazer o quê? Oh, isto? É, isso. É? É isto? Ok. Não, Shrek! Não, para! Para! O que você falou pra fazer? Eu tô fazendo! Eu vou morrer, Shrek! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Já deu, burro. Já deu. Maneiro! E onde é que está essa chatice que cospe fogo, afinal? Lá dentro, esperando que a gente a salve. Eu tava falando do dragão, Shrek. Tá com medo? Eu não, mas... Bom, nem eu. É claro que não há nada de errado em se ter medo, sabe? O medo é uma resposta natural, uma situação estranha. Uma situação estranha e perigosa, devo dizer. E com um dragão que solta fogo e come gente e solta fogo, com certeza não significa que você seja covarde. Se ficar com um pouquinho de medo, não é? Porque eu não sou covarde mesmo. Duas coisas, ok? Fica quieto. Agora vai lá e vê se consegue achar a escada. Escada? Não procurávamos a princesa? A princesa vai estar lá em cima, no quarto mais alto da torre mais alta. Por que acha que ela vai estar lá? Eu li num livro uma vez. Legal. Você cuida do dragão, eu cuido da escada. Ah, eu acho a escada. E acabo com ela também. Isso mesmo. Ela não sabe o que a espera. Vou dar passos rápidos. Dar um chute nela. Não brinca, eu sou o mestre da escada. Já dominei a escada. Queria ver um degrau aqui, bem aqui, pra acabar com ele. Ah, aposto que é onde a princesa está. Mas cadê o... Que dentes brilhantes! Eu sei que deve ouvir isso o tempo todo da sua comida, mas deve ter feito algum tratamento, porque seu sorriso é incrível! É, será que sentiu um aroma de hortelã no ar? E sabe o que mais? Sabe o que mais? Você é um dragão fêmea! Oh, não, quer dizer, é claro que é uma fêmea, porque está transbordando sua feminilidade. É, qual é o seu problema? Tem algo no olho? Puxa, eu adoraria ficar, mas eu... Eu tenho asma. Eu não sei se vai dar certo se você ficar soltando essa sua fumacinha. Thank you. Acorda. O quê? Você é a princesa Fiona? Eu sou, sim. Aguardando um cavaleiro corajoso que venha me salvar. Ah, legal. Agora vamos. Esperai, cavaleiro. Encontramos-nos finalmente. Não deveria este ser um momento maravilhoso, romântico? É. Desculpe, madame. Não temos Espere, tempo. Espere, o que está fazendo? Vós devias me tomar em vossos braços, pular pela janela e descer por uma corda até a vossa bela montaria. Teve muito tempo para planejar isso, não teve? Uhum. Mas nós devemos viver este momento. Você poderia recitar um poema épico para mim? Um cancioneiro, um soneto, uma estrofe, qualquer coisa. Eu acho que não. Bom, pelo menos posso saber qual é o nome do meu campeão. Shrek. Sir Shrek. Rezo para que aceites este favor como prova de minha gratidão. Valeu. Você não matou o dragão? Tá na minha lista. Agora vamos. Mas não está certo. Você devia ter entrado com a espada numa mão e na outra um estandarte. Foi o que todos os outros fizeram. É, logo antes de ficarem torrados. Isso não vem ao caso. Espera, pra onde vai? A saída é por lá. Bom, eu quero tirar o meu da reta. Mas que tipo de cavaleiro é você? Um tipo único. Olha, eu acho que é importante a gente conhecer alguém. Você sabe, por um bom tempo. Pode até me chamar de antiquado, sabe? Eu não quero pular pra uma coisa física. Eu não tô, emocionalmente pronto pra uma relação desta, magnitude. É, a palavra é essa que eu tava procurando. Magnitude. Ei, isso já é assédio sexual. Ei, o que você tá fazendo? Ok. Vamos dar uma freadinha e dar um passo de cada vez. Eu acho melhor a gente se conhecer bem primeiro, sabe? Como amigos, ou até por carta, sabe? É que eu viajo muito. Adoro receber cartões coloridos. Ok, sabe? Eu adoro a defesa. Mas é meu rabo, isso é meu rabo, meu próprio rabo. Você vai arrancar ele. E eu não te dou permissão de... Ah, o que você tá fazendo? Ei. O que você vai fazer com isso? Diferente, admito, mas vossos atos são grandes e vosso coração é puro. Sou-lhe eternamente grata. E onde estaria um bravo cavaleiro sem o seu alazão? Muito bem, eu espero que tenha ouvido isso. Ela me chamou de alazão. Ela acha que eu sou o cavalo. Vencemos a batalha. Pode tirar o capacete, nobre cavaleiro. Não. Por que não? Eu sou meio careca. Por favor, eu quero ver o rosto do meu herói. Ah, não quer. Mesmo. Mas, como eu vou te beijar? Quê? Hã? Isso não estava na descrição do emprego. Deve ser um extra. Não, é o destino. Ah, você deve conhecer a história. A princesa, presa na torre com um dragão, é salva por um bravo cavaleiro. E aí eles dão o primeiro beijo do amor verdadeiro. Com Shrek? Espere um pouco. Você acha que Shrek é seu amor verdadeiro? Bom, acho. Eu posso saber qual é a graça? Digamos que eu não sou seu tipo, ok? Mas é claro que é. Você me salvou. Agora, tire esse capacete. Olha, eu acho que isso não é uma boa ideia. Tira logo esse capacete. Não vou tirar. Tira o capacete. Não. Agora! Ok! Calminha. Eu obedeço, majestade. Você é um ogro? Oh, tava esperando o príncipe encantado? Bom, na verdade, eu tava. Ah, não. Isso tá errado. Você não devia ser um ogro. Princesa, quem me mandou salvá-la foi Lorde Farquaad, tá bom? Ele é que quer casar contigo. Ora, então por que ele não veio me salvar? Boa pergunta. Pergunte a ele quando chegarmos lá. Mas eu tenho que ser salva por meu verdadeiro amor. E não por um ogro e seu burro. Ora, o que aconteceu com o alazão? Olha, princesa, não está facilitando as coisas para mim. Ora, desculpa, mas o problema não é meu. E pode dizer ao Lorde Farquaad que se ele quiser me salvar direito, eu estarei esperando bem aqui. Ei, eu não sou menino de recados, tá legal? Sou menino de entrega. Não se atreveria. Você vem, burro? Claro, tô bem na sua cola. Me põe no chão ou então vai sofrer as consequências. Isso é um insulto. Me põe no chão. Ok, então mais uma pergunta. Digamos que tem uma mulher na sua, mas você não gosta dela daquele jeito. Como é que você dá o fora sem magoar a menina? Mas também não fica tudo queimado e comido? Como é que se faz? Só diga que ela não é o seu verdadeiro amor. Todo mundo sabe o que acontece quando se encontra. Ah! Oh! Quanto antes chegarmos a Duloc, melhor. Ah, é? Vai adorar o lugar, princesa. É lindo! E quanto ao meu futuro noivo, Lorde Farquaad? Como ele é? Bom, como é que eu posso dizer, princesa? Homens da estatura de Farquaad são raros por aí. Não sei não, Shrek. Dizem que ele dá golpe baixo. Parem vocês dois. Só estão com ciúme que nunca chegarão à altura de um grande imperador como Lorde Farquaad. É, talvez esteja certa, princesa. Por que não mede essa altura amanhã quando encontrá-lo? Amanhã? Vai demorar tanto? Não devíamos parar para acampar? Não, vai acabar demorando mais. Podemos continuar. Mas há ladrões na floresta. Oh, peraí, Shrek. Acampar parece uma boa ideia. Ei, qual é? Eu meto mais medo que qualquer coisa nessa floresta. Eu quero um lugar para acampar agora! Ei, aqui! Shrek, a gente consegue um lugar melhor. Não acho que seja apropriado para uma princesa. Não, é perfeito. Só precisa de uns toques caseiros. Toques caseiros? Tipo o quê? Uma porta. Bem, senhores, desejo-lhes uma boa noite. Ah, quer que eu vá até aí ler uma historinha pra você? Eu vou. Eu disse boa noite. Shrek, o que está fazendo? Eu sou... Bem, você sabe. Ah, qual é? Brincadeira. Aquela ali é o Cuspidor. O único ogro a cuspir por cima de 3 campos de trigo. Certo. Tá. Ei, dá pra ver o meu futuro pelas estrelas? Bom, as estrelas não mostram o futuro, burro. Elas contam histórias. Olha, ali está o Flatulento. Dá pra imaginar de onde vem sua fama. Tá, eu sei que você tá inventando isso. Não, olha. Lá está ele e tem um grupo de caçadores correndo do seu fedor. Cara, não passa de um monte de pontinhos. Sabe, burro, às vezes as coisas são mais do que parecem. Esquece. Ei, Shrek, o que vai fazer quando recuperarmos nosso pântano? Hã? Nosso pântano? Pois é, quando terminarmos de resgatar a princesa. Nós? Burro, não tem nós, não tem nosso. Só tem eu e meu pântano. E a primeira coisa que eu vou fazer é construir um muro bem alto em volta dele. Essa doeu, Shrek. Essa doeu lá dentro, cara. Sabe o que eu acho? Eu acho que essa história de muro é só uma forma de afastar as pessoas. Não, você acha? Tá escondendo alguma coisa? Deixa pra lá, burro. Ah, é mais uma daquelas histórias de cebola, não é? Não, é uma daquelas histórias de esquece isso e não me enche. Por que não quer falar sobre isso? Por que você quer falar sobre isso? Por que está bloqueando? Não estou bloqueando. Ah, está sim. Burro, tô te avisando. Quem está tentando manter longe? Só me diz isso. Todo mundo, ok? Ok, estamos chegando a algum lugar. Oh, pelo amor de Deus! Ei, qual é o problema, Shrek? O que tem contra todo mundo afinal, hein? Olha, não sou eu que tenho problemas, ok? É o mundo que parece ter um problema comigo. As pessoas olham pra mim... Ah, socorro! Corram! Um ogro enorme, horrível! Ah, elas me julgam antes de me conhecerem. É por isso que estou melhor sozinho. Sabe de uma coisa? Quando eu te conheci, não achei que fosse um ogro enorme e horrível. É, eu sei. Bom, é... Tem algum burro lá em cima? Bom, tem um. Tagarela. O pequeno e irritante. Ok, ok, eu tô vendo. É aquela grande, brilhante, bem ali, não é? Aquela ali. Isso é a lua. Ah, ok. De novo. Mostre de novo. Espelho, espelho, mostre pra mim. Mostre a princesa. Ah, perfeita. Desse jeito, hein, meu bem, vem. É, bem, sobe na minha cela, sobe, sobe, vamos lá. Acorda, acorda. O quê? Bom dia. Como gosta dos ovos? Oh, bom dia, princesa. Mas o que é que está havendo? Sabe o que é? É que nós começamos com o pé esquerdo ontem. E eu queria ser gentil com você. Porque, afinal, você me salvou. Valeu. E agora coma. Temos um longo dia pela frente. Crack! Que é um elogio. Melhor pra fora do que pra dentro, eu sempre digo. Ora, não é maneira de se portar perto de uma princesa. Obrigada. É tão nojenta quanto você? Até que... Ah, não é exatamente como eu esperava. Bom, talvez não devesse julgar as pessoas antes de conhecê-las. Princesa! Espere, o que está fazendo? Calma, ma chérie. Sou seu salvador e eu vou livrá-la desta besta... verde. Ei, essa princesa é minha. Vai procurar a sua. Ora, por favor, ogro. Não dá pra ver que estou um pouquinho ocupado? Olha, cara, eu não sei quem você pensa que é. Ah, claro, mas que horror, Ulala. Permita-me apresentar. O pessoal! Eu digo do rico e dou para o pobre. Só fica com pouquinho. Pois sou um nobre, eu salvo as donzelas. Que saúde! É demais! Monsieur Hood! Manda ver. Eu gosto de uma briga e também de namorar. O que ele está dizendo é que gosta de drama. Se o ogro sai do arbusto atrás da moça e dá um susto, é mal. É mal, mal, é mal. Se a Bela tá com a ferra, eu viro um animal. Ele vira um animal. O punhal na mão, estou pronto pra matar. Preste muita atenção, pois eu vou começar. Que cara chato. Ora sua. Vamos embora. Não pode ser. Espera um pouco. Como é que fez isso? O quê? Isso com eles. Foi incrível. Onde aprendeu? Olha, quando se vive sozinha, a gente aprende essas coisas caso haja uma flecha na sua bunda. O quê? Ah, ora, vejam só. Ah, não. É tudo culpa minha. Eu sinto muito. Qual o problema? Shrek está ferido. Shrek está ferido? Ele está ferido? Nossa, não. Ele vai morrer. Burro. Tô legal. Não faz isso comigo, Shrek. Tá muito jovem para morrer. Fica com as pernas para cima, gira a cabeça, tosse. Alguém aí sabe shiatsu? Burro. Acalme-se. Se quer ajudar o Shrek, vai na mata e pega uma flor azul com espinho vermelho. Ah, flor azul, espinho vermelho. Ok, eu vou nessa. Flor azul, espinho vermelho. Flor azul, espinho vermelho. Não morre, Shrek. Se enxergar no túnel... Fique longe da luz! Burro! Ok, tá legal. Flor azul, espinho vermelho. Flor azul, espinho vermelho. Pra que serve essa flor? Pra sumir com o burro. Ah. Agora, segure firme que eu vou arrancar essa coisa. Ai, ei, devagar com a dor. Me desculpe, mas isso vai ter que sair daí. Não, agora, devagar, deixa eu... não. Será? Se você segura. Está fazendo o oposto de ajudar. Se mexa. Ok, olha, olha. Dá um tempo. Caraca. Tá legal. Qual é a sua sugestão? Flor azul, espinho vermelho, flor azul, espinho vermelho, flor azul, espinho vermelho. Seria mais fácil se eu enxergasse cores. Flor azul, espinho vermelho, flor azul, espinho vermelho. Se segura, Shrek, eu tô indo. Ainda não. Ok, ok, já tô quase vendo a ponta, está quase saindo. Não houve nada, nós só estávamos... Se vocês queriam ficar sozinhos, bastava me pedir, ok? Ah, qual é? Isso é a última coisa na minha mente. A princesa só estava... E o que foi? Isso é sangue? Ai... My beloved monster and me. Está, princesa. Seu futuro está lhe esperando. Lá é Duloc. É, eu sei. Shrek acha que o Lord Farquaad está tentando compensar alguma coisa. Mas eu acho que ele tem um minúsculo... Acho que é melhor prosseguirmos. Claro. Mas, Shrek... Estou preocupada com o burro. O quê? Quer dizer, olha só ele... Ele não me parece muito bem. Do que está falando? Eu tô ótimo. Bom, isso é o que todos dizem. E aí, de repente, você está de costas... morto. Sabe que ela está certa? Você está péssimo. Não quer se sentar? Sabe do que mais? Eu vou fazer um chá. Bom, eu não queria dizer nada, mas eu fiquei com uma dor no pescoço e quando eu viro ele assim, olha... Ai, viu? Estou com fome? Eu vou procurar comida. Vou buscar lenha. Ei, onde estão indo? Pô, cara, eu não tô sentindo meus dedos. Eu não tenho dedos. Acho que eu preciso de um abraço. Isso é bom. Isso é muito bom. O que é? Rato de arbusto. Feito no espeto. Não brinca. É uma delícia. Bom, também ficam ótimos cozidos. Eu não quero me gabar, mas eu faço um cozido de rato que é o máximo. Acho que eu vou comer algo bem diferente amanhã. Você podia vir me visitar no pântano de vez em quando. Eu preparo um monte de coisas diferentes para você. Sopa de sapo, carpaccio de olho de peixe. Você escolhe. Adoraria. Princesa. Sim? Shrek. Eu estava pensando... Se você... se vai comer isso. Cara, é tão romântico. Olha esse pôr do sol. Pôr do sol? Ah, não. Quer dizer, é tarde. É muito tarde. O quê? Espera aí. Eu saquei o que tá rolando. Você tem medo de escuro, não tem? Tenho. Tenho. É isso. Eu morro de medo. Sabe de uma coisa? É melhor eu entrar. Não se sinta mal, princesa. Eu também tinha medo de escuro até que... Ei, espera. Ainda tenho medo de escuro. Boa noite. Boa noite. Agora eu saquei bem o que é que tá rolando aqui. Ah, do que é que você está falando? Sabe de uma coisa? Eu sou bicho, eu tenho instintos. Eu sei que vocês dois estão afim um do outro. Dá pra sentir. Ah, você está maluco. Eu só estou levando ela pro Farquaad. Ah, qual é, Shrek? Acorda e sinta os feromônios. Vai lá e fala pra ela como você se sente. Não há nada pra falar. Depois, mesmo que eu falasse pra ela que... Bom, você sabe. E não estou dizendo que sim. Por que não? Ela é uma princesa e eu... Um ogro? É. Um ogro. Ei, onde você vai? Pegar mais lenha. Princesa? princesa Fiona. Princesa, cadê você? Princesa? Esse lugar dá medo e eu não tô afim de brincadeira. Você comeu a princesa, tá me ouvindo? Burro. Escuta isso. Continua respirando. Não. Eu vou tirar você daí. Crack, crack! Burro. Crack, crack. Esta sou eu. Princesa? O que aconteceu? Você está... diferente? Eu tô feia, tudo bem. Bom, então foi. Alguma coisa que você comeu? Porque eu disse pra ele que aqueles ratos não eram uma boa. Eu disse... Não. É que eu sou assim desde que eu me lembro. Como assim? Olha, eu nunca te vi assim antes. É que isso acontece somente com o pôr do sol. A noite de um jeito, de dia de outro. Esta será a norma. Até achar o primeiro beijo do amor verdadeiro. E assumir a sua verdadeira forma. Oh, que lindo! Eu não sabia que escrevia poesia. É um feitiço. Quando eu era menina, uma bruxa jogou um feitiço em mim. E toda noite eu fico desse jeito. Esta horrível besta! Fui posta numa torre à espera do dia em que meu verdadeiro amor viesse me salvar. E é por isso que eu tenho que me casar com o Lorde Farquaad amanhã antes que o sol se ponha e ele me veja... assim. Tá legal, calma lá, não é tão ruim assim. Você não é tão feia. Olha, eu não vou mentir, você tá feia. Mas você só fica assim à noite. O Shrek é feio sempre. Mas, burro, eu sou uma princesa. E não é assim que uma princesa deve parecer. Princesa, e se você não casar com Farquaad? Eu preciso. Só o beijo do meu amor verdadeiro pode quebrar o feitiço. Mas sabe, você é um tipo de ogro. E o Shrek? Bom, vocês têm muito em comum. Shrek? Princesa, eu... Primeiro, como está? Bem? Eu também tô legal. Eu vi essa flor e pensei em você, porque ela é bonita e... Bom, eu não gosto muito, mas pensei que você ia gostar, porque você é bonita. Mas gosto de você mesmo assim... Tô com problemas. Ok, lá vou eu. Olha bem pra mim, burro. Pensa bem. Quem poderia amar um monstro tão nojento e feio? E princesa e feiura não combinam. E é por isso que eu não posso ficar aqui com Shrek. Minha única chance de viver feliz pra sempre é me casar com meu verdadeiro amor. Não entende, burro? É assim que tem que ser. É a única forma de quebrar o feitiço. Você ao menos devia dizer a verdade a ele. Não, você não pode falar nada. Ninguém pode saber. Que adianta eu poder falar se tenho que guardar segredos? Prometa que não vai falar. Prometa. Tudo bem, eu não falo. Mas você devia. Aposto que quando tudo terminar, vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. Não conto. Eu conto. Shrek! Shrek! Tem algo que eu quero! Shrek! está bem? Estou ótimo. Nunca estive melhor. Eu queria te dizer uma coisa. Não precisa me dizer nada, princesa. Eu ouvi o bastante ontem à noite. Ouviu o que eu disse? Cada palavra. Eu pensei que entenderia. Oh, eu entendo. Quando disse, quem poderia amar um ogro tão nojento e feio? Pensei que não faria diferença pra você. É? Bom, mas faz. Ah, chegaram bem na hora. Princesa, eu te trouxe uma coisinha. O que eu perdi? O que eu perdi? Quem disse isso? Não devia ter sido burro. Princesa Fiona. Como prometido. Agora passe pra cá. Muito bem, ogro. A posse do pântano, como combinado. Pegue e vá. Antes que eu mude de ideia. Perdoe-me, princesa, por assustá-la. Mas você assustou a mim. Pois eu nunca havia visto tão radiante beleza antes. Eu sou Lord Farquaad. Lord Farquaad? Oh, não, não. Perdoe-me, meu Lorde. Eu estava apenas dando... Adeus. Oh, mas que lindo. Não precisa gastar seus modos com um ogro. Essa coisa não tem sentimentos. Não, está certo. Isso não tem. Princesa Fiona, linda, imaculada Fiona, eu peço sua mão em casamento. Quer ser a noiva perfeita para o noivo perfeito. Lord Farquaad, eu aceito. Nada me faria mais... Excelente! Cuidarei de tudo. Pois amanhã casamos. Não! Quero dizer... Ah, por que esperar? Vamos nos casar hoje, antes do pôr do sol. Oh, ansiosa, hein? Está certa. Quanto antes, melhor. Há tanto para se fazer. Tem os doces, o bolo, a banda, a lista de convidados. Capitão, arrume uns convidados. Então, adeus, ogro. Shrek, o que tá fazendo? Tá deixando ela ir? E daí? Shrek, tem algo sobre ela que você não sabe. Olha, eu falei com ela ontem à noite e ela... Eu sei que falou com ela ontem à noite. São grandes amigos, não são? Pois já que são tão bons amigos, por que não vai junto? Mas, Shrek, eu quero ir com você. Eu te falei, não foi? Você não vem comigo. Moro sozinho. O pântano e eu. Ninguém mais, entendeu? Ninguém! Especialmente inúteis e ridículos, burros falantes! Mas pensei que... É bom, sabe de uma coisa? Você pensou errado. Shrek? I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch, but love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. O que está fazendo? Pensei que entre todas as pessoas do mundo você reconheceria um muro. Bom, sim. Mas é para o muro ficar em volta do meu pântano, não no meio. Está, em volta da sua parte, viu? É a sua parte, esta é a minha. Oh, sua parte. Sim, minha parte. Eu ajudei a salvar a princesa. Fiz metade do serviço, fico com a metade do prêmio. Agora me passa aquela pedra velha que parece com a tua cabeça. Pra trás! Não, pra trás você! É meu pântano! Nosso pântano! Solta, burro! Solta você! Seu cabeça dura! Burro fedorento! Ai. Ei, ei, volta aqui! Ainda não acabei contigo! Eu acabei com você! Ah, sabe, com você é sempre eu! Pois adivinha, agora é minha vez! Então cala sua boca e presta atenção! Você é mal comigo! Me insulta, não liga pra nada do que eu faço! Tá sempre me empurrando pra lá, empurrando pra cá! Ah, é? Se eu te tratei tão mal, por que é que voltou pra cá? Porque é o que faz um amigo, ele perdoa o outro. Ah, é? É, está certo, burro. Eu lhe perdoo. Por me esfaquear por trás! Ah! Está tão enrolado em tuas camadas, sua cebola, que tem medo de seus sentimentos. Vai embora. Viu? Está fazendo de novo, como fez com a Fiona. E o que ela fez foi gostar de você, talvez até te amar. Me amar? Disse que eu era feio, criatura nojenta. Ouvi vocês dois falando. Não estava falando de você, falava de outra pessoa. Ela não estava falando de mim? Bom, mas de quem ela estava falando? Ah, não mesmo, não vou dizer nada. Não quer me escutar, certo? Certo? Burro. Não. Ok, olha. Desculpa, tá legal? Me desculpa. Acho que eu sou um grande ogro feio. Você me perdoa? É o que fazem os amigos, certo? Certo. Amigos? Amigos. Bom, o que a Fiona disse sobre mim? Por que está me perguntando? Por que não pergunta pra ela? O casamento! Nunca vamos chegar a tempo! Nada tema, pois onde há vontade há um jeito. E eu tenho jeito. Burro! Acho que é um magnetismo animal. Vem cá, amigão. Não, chega de sentimentalismo. Para com a melação. Pode subir. E segura firme. Ainda não tive tempo de botar o cinto de segurança. Reverência. Silêncio. Estamos aqui reunidos hoje para testemunhar a união do nosso novo rei e sua rainha. Com licença. É, não podíamos pular direto para o aceito? Prossiga. Vá em frente e divirta-se. Se eu precisar de você, eu assumo. Ei, espera aí, espera um pouco. Você não quer fazer isso direito? Mas do que é que você está falando? Tem um texto, tem que esperar o cara falar. O padre vai dizer, vale agora ou se cale para sempre. E aí você vai falar, eu protesto. Ah, eu não tenho tempo para isso. Ei, peraí. O que você está fazendo? Escuta, você ama essa mulher, não ama? Amo. Quer abraçá-la? Quero. Agradá-la? Quero. Pois então você precisa ser bem mais gentil. As gatinhas adoram romantismo. Tá legal, já chega. Quando esse cara fala a frase... Nós temos que chegar. E pelo poder por mim investido. O que você está vendo? A cidade toda está aí. Estão no altar. Minha nossa, ele já disse. Oh, pelo amor de Deus. Ai. Eu protesto. agora, o que é que ele quer? Oi, pessoal! Estão se divertindo aí? Gostei muito de Duloc. Muito limpa. O que está fazendo aqui? Escute, já é falta de educação estar vivo quando ninguém te quer. Mas aparecer num casamento sem ser convidado... Fiona, eu preciso falar com você. Ah, agora você quer falar. Bom, é um pouco tarde para isso. Se me der licença... Mas não pode casar com ele. E por que não? Porque... porque ele só vai casar contigo para se tornar rei. Mas que ultraje! Fiona, não ouça o que ele não é seu verdadeiro amor. O que você sabe sobre verdadeiro amor? Bom, eu... quer dizer... Oh, que interessante. O ogro se apaixonou pela princesa. Santo Deus. Risos. O ogro e a princesa. É verdade? E daí? Isso é ridículo! Fiona, meu amor, estamos a apenas um beijo do Felizes para Sempre. Agora me beije. A noite de um jeito, de dia de outro. Eu queria lhe mostrar antes. Isso explica um bocado. Ah, que nojento! Guardas! Guardas! Ordeno que os tirem da minha frente! Já! Levem-nos! Levem-nos os dois! Não! O casamento está feito! Isso me torna rei! Viram! Viram! Não! Sai da minha frente! Fiora! Faça você dele ser me conhecido! Morrer logo! Jack! Enquanto a você, esposa! Fiona! Vou trancá-la de novo naquela torre pro resto dos seus dias! Eu terei! Eu terei ordem! Terei perfeição! Eu terei! Muito bem, não se mova! Eu tenho um dragão aqui e não tenho medo de usá-lo! Sou um dragão no limite! Casamento de gente famosa não dura, não é? Vai lá, Shrek. Fiona? Sim, Shrek. Eu te amo. Mesmo? Mesmo, mesmo. Eu também te amo. Até achar o primeiro beijo do amor verdadeiro e assumir a sua verdadeira forma. Fiona, você está bem? Sim, estou. Mas não estou conseguindo entender. Eu deveria estar linda. Mas você está linda. Que bom que foi um final feliz. Tales. Meant for someone else, but not for me. Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. saw her face. I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Pessoal! Then I saw her face. Now I'm a believer. Listen. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Ooh, I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Hey! Not a trace. Viveram feios para sempre. Fim. Eu não consigo respirar, não consigo respirar. I believe in self-assertion, destiny or slight diversion. Now it seems I've got my head on straight. I'm a freak, an apparition. Seems I made the right decision. Try to turn back now, it might be too late. And treat me like a Notre Dame, that's why I had to keep my shine on. I beg a little something to keep my mind on, cause you had my mind gone. Ay-ay-ay-ay-ay, turn the lights on. Come on, baby, let's just rewind the song. Cause all I wanna do is make the rest dance the best dance all night long. Yeah. Oh, it makes me wanna dance. Yeah. Oh, it's a There is some